te dizer não. Eu feito louco, fiz de tudo por você. Apostei que tudo era pra valer. Esqueci do mundo, eu só pensei em você. Mas agora vejo que tudo acabou. Me fez acreditar nas suas juras de amor. E só queria me ver sofrer. Mas o quê? Mas tá tudo bem, quem perde é você. Escute agora o que eu vou te dizer. Não te quero mal, só quero lembrar. Quem hoje ri, amanhã segura baixinho. Vai chorar, vai saber por tudo. Vai sofrer cara a cara com a solidão. Bem mansinha me pedindo perdão. Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não. Vai saber por tudo que eu passei. Vai sofrer cara a cara com a solidão. Vai ligar, bem mansinha me pedindo perdão. Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. O rádio continua sendo a melhor companhia de quem está em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. Por isso, divulgar no rádio é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site net.com. Boa tarde, ouvinte, continue ligado. Ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Minha oração, livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém começa agora pela Fronteiras FM o programa Jesus é Verdade e Vida da Igreja Assembleia de Deus, o Jugo de Jesus. Apresentação: Pastor Kleber Muelão. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, companheiros na fé. Cumprimento a todos com a paz. Hoje são 6 de novembro, estamos iniciando mais um programa aqui na Fronteiras FM. O programa Jesus é Verdade e Vida da Assembleia de Deus, o Jugo de Jesus. Sou pastor Kleber Muelão. Estamos aqui pela essa tarde, hoje, de dia 6, como já falei, para a gente estar trazendo a palavra, trazendo louvores que venham estar alimentando o teu coração, a tua vida, a tua alma. Que todos os amigos e amigas, companheiros na fé, se sintam esta tarde na presença de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois muito bem, meus amados e meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus essa tarde, louvar a Deus pela vida de cada um os amados e queridos irmãos ouvintes dessa programação. E louvar a Deus pela vida dos nossos amados e queridos companheiros na fé, dos pastores da cidade de Fronteiras, nosso querido irmão, pastor Isaac de Carvalho, que o Senhor venha estar abençoando, sei, toda a sua casa, toda a parentela. Nosso querido irmão, pastor Deneilto, que o Senhor venha estar abençoando toda a sua casa, a sua família, prosperando em tudo aquilo que você tocar seus pés, suas mãos. Um abraço e também louva a Deus pela vida do nosso querido irmão João Batista, nosso querido irmão Fabiano, nosso querido irmão pastor Jaime Agripino Ribeiro, que toda a sua família, toda a sua casa, a sua igreja, que o Senhor venha estar cada dia mais prosperando na palavra, nos louvores e dando um bom caminho cada dia mais, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todas as igrejas de Fronteira, a Igreja Católica, todas eles, que o Senhor venha estar abençoando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus amados e meus queridos irmãos, vamos estar ouvindo o primeiro louvor da tarde de hoje do programa Jesus é Verdade e Vida, Vitorino Silva, Consequência. Ô, glória! Só tu podes me ajudar. Nos corações, um abismo chama o outro, e assim o crente vai seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar o Espírito de Deus. Entristecido está. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo. Só entram os fiéis. Eu gostaria que você, ao ver este DVD, conversasse contigo mesmo. Como você vai? Ainda há esperança de salvação na tua vida? Pergunte, porque pecados encobertos, Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. Nesta noite, a mão do Deus Altíssimo já passando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. A gente não entende como pode ser, pois o inexplicável só pertence a Deus. Mas eu dou aleluia, quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, santo, santo, santo, e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, oh glória e aleluia. Acabamos de ouvir nosso querido e amado irmão Vitorino Silva com louvor Consequência. Meus amados, meus queridos irmãos, eu quero nesse momento mandar um alô e um abraço para nosso querido irmão Luiz, que está nos ouvindo, para toda a nossa família, nossos vizinhos e amigos. Um abraço, nosso querido irmão Bruno, na sua residência do bairro Salguinho, o Bruno do Geladinho, do Dindinho, né? Um abraço, meu querido e meu irmão. Eu mando um abraço a minha esposa, a meus filhos, minha sogra, todos meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo aquele que estiver nos ouvindo também, que seja a nossa família, amigos ou vizinho, que o Senhor venha estar grandemente crescendo cada um de vocês nos passos, nos caminhos de Cristo, com glória e aleluia. Meus amados e meus queridos irmãos, vamos estar ouvindo mais um louvor essa tarde. Vamos estar ouvindo mais um louvor essa tarde com José de Paula. Entrei no templo, oh glória. Muito bem, meus amados, que o Senhor venha estar grandemente abençoando nossas vidas, crescendo cada vez mais. E uma bênção, nós estamos um clima muito agradável, graças a Deus. A nossa cidade está de chuva, o nosso Nordeste, graças a Deus, onde nós temos nas redes sociais olhado muitos vídeos, região do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, daqui do nosso estado do Piauí. Uma bênção de Deus. É o inverno começando mais cedo, graças a Deus, para realmente nós tivemos só 2 meses quente. Que muitos tempos atrás aí, a gente se recorda, tem lembrança que a gente passava até 4 ou 5 meses de calor, de tempo quente. Mas a bênção do Senhor cada dia mais é para nos refrescar, deixar nossa mente mais limpa e mais quieta, está cada dia mais abençoando, até mesmo com chuva. Oh, glória e aleluia. Vamos ouvir José de Paula. Entrei no templo, oh glória e aleluia. Entrei no templo. Arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus, o carinho, a minha alma de novo alegrar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, oh glória, aleluia. Acabamos de ouvir Oséias de Paula, Entrei no Templo. Meus amados, meus queridos irmãos, oh glória e aleluia. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, oh glória e aleluia. É dessa forma, gente. É. Nesse momento, mandar também um abraço, um alô para os nossos queridos amados irmãos caminhoneiros que estão passando nas rodovias da cidade de Fronteira nesse momento. Você é mototaxista, você é taxista, esteja ouvindo, em qualquer seja o lugar que você esteja, um abraço e a paz a todos vocês, que o Senhor venha estar aguardando, livrando das mãos dos inimigos, viu, meus amados? Que o Senhor venha estar protegendo cada dia, cada passo, todos os momentos da sua vida, em sua casa, na rua, seja onde que for, Cristo está no caminho com você. Oh, glória, aleluia. Meus amados, meus queridos irmãos, você quer pedir um louvor, uma oração, você ligue para a rádio, manda mensagem para o WhatsApp, 99-3989-1414, estamos aqui para lhe atender, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também mando um abraço, um alô, nosso querido, oh glória, querido irmão, oh, irmão Antônio, oh glória, irmão, um abraço, falando com você essa manhã, que o Senhor venha estar aguardando, abençoando sua vida, um abraço, nosso querido irmão Elcio, estivemos pela manhã também com o Elcio hoje, comunicando sobre o programa. Um abraço, nossos queridos irmãos, ouvinte da palavra, ouvinte dos louvores, que o Senhor venha estar aguardando cada dia mais e abençoando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, nosso querido irmão Márcio. Alô, meu querido. Um abraço, a paz do Senhor a você, a toda a sua casa, a toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar ouvindo mais um louvor, Rose Nascimento, Seguirei, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, só Tu és a solução, o remédio pra curar meu coração. Olhos para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe o seu. os teus inimigos. Envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, não. Alve o tentador que faz de tudo pra você parar. Levanta. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, o glória e aleluia. Meus amados, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 4, relata que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Então, meus amados, que a palavra nos ensina que nós não vivemos só de pão, mas sim o que nos alimenta a nossa vida, a nossa alma, é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maldito o homem que confia no homem, mas depende de onde você vai entrar, qual o homem que você está ligado sobre o dia. Tem pessoas de bom coração que ele não é maldito. Maldito ao homem que é soberbo, o homem ganancioso, o homem que é traiçoeiro, que é que nem a serpente. Por causa da serpente, meus amados, meus queridos irmãos, já como eu e o pastor Fabiano, um abraço mais uma vez e a paz. Se nós pararmos para dar ouvido à serpente, só vamos cair em tentação e em derrotas em nossas vidas. Então assim, vamos ouvir sempre a voz de Deus no nosso coração, no nosso profundo. Porque quando nós deixarmos de ouvir a Deus e começar a ouvir as palavras, ou mesmo não as palavras, o que a serpente quer nos passar no dia a dia, nós caímos no pecado, caímos na tentação e desviamos do caminho que o Senhor tem nos colocado em nossa vida. Então assim, ouvimos, vamos pensar sempre perto da palavra de Deus para nós não venhamos cair em nenhuma tentação. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E assim, aonde nós colocamos o nome desse programa, Jesus é Verdade e Vida. E todos me conhecem, sou Pastor Kleber Moelão, né? E esse programa, meus amados, meus queridos irmãos, é patrocinado pela Lamburger, né, Tony? Lamburger, Funilaria e Pintura. Estamos ali localizados na Avenida Landry Salles, no final da rua, ali no conhecido como Prédio do Benjamin, por trás da clínica do Dr. Agnello. Estamos lá aguardando você com seu carro, com sua moto. Nós recuperamos tanque de moto, pintamos, trabalhamos com carrocerias, trabalhamos também com carretas, pintamos seu carro, deixamos ele novo, zero. Nosso querido irmão, companheiro Tony Oliveira, ele já tem ido algumas vezes lá, né, e ele já viu o nosso trabalho, que a gente trabalha com sinceridade e com qualidade, graças a Deus. Mais uma vez, um abraço, nosso querido irmão, meu irmão Luiz, é um dos nossos que está conosco na empresa, né? Um dos nossos funcionários, nosso irmão Scubo. Um abraço, meu querido, para você e toda a sua família. E nosso amigo Luiz, nesse momento, eu acho que ele está no São Gonçalo, né? Um abraço a você e toda a sua casa, a sua mãe, toda a sua família, de modo geral, e todos os moradores aí do São Gonçalo. Um abraço, meu querido, e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo mais um louvor, Tony?

Senhor. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, oh, glória, aleluia. Estamos ouvindo mais um louvor de Anderson Freire e William Nascimento, né? Vou voar, belíssimo louvor. Oh, glória e aleluia. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, mais uma vez quero falar da Lamburg, Implementos. Oh, glória e aleluia. Estamos ali localizados na Avenida Landry Salles, no bairro Belém, por trás da clínica do Dr. Agnello. Nós estamos ali aguardando, esperando fazer um orçamento, entendeu? Sem compromisso. Esses dias, graças a Deus, estamos lotados, então, graças a Deus estamos lotados. Já teve um serviço que a gente, essa semana, dispensamos, porque não tinha como, para que fazer um compromisso com o cliente, para estressar, nem podemos se estressar, nem estressar o cliente. Então, assim, a gente procura, tem um cliente meu lá de Marcolândia, chamado Bila Nobre, o homem do gás ali, é Laiane, e eu falei para ele, onde a gente conversando, Bila, eu não quero tanto um cliente, mas sim um amigo, porque eu tenho um amigo, eu tenho um cliente. E ele disse, é verdade, eu tenho mais de 30 anos, no começo eu nunca ouvi essas palavras. E você está certo. Pois é, meus amados. Então, assim, a gente procura trabalhar com qualidade, uma parceria com nosso amigo e cliente, que a gente venha estar agradando nosso irmão para ele poder trazer outro serviço para a gente, não para trazer de volta para a gente refazer o que foi feito. Então a gente procura, muitas das vezes a gente marca 4, 5 dias de um serviço pequeno e a gente passa para 5 ou 6, mas que a gente quer colocar, Tony, com uma qualidade para ficar perfeito. Esse dia a gente esteve pintando um para-choque no carro do Onix e eu falei pro cliente, ele só sai daqui para sair perfeito. Para sair mal feito, na sua carreira que você está querendo, para mim não serve. E assim foi combinado com o cliente, graças a Deus, ficou uma maravilha. Ô, glória. Mais uma vez, agora lembrando nosso querido irmão pastor Isaac. Um abraço, meu querido, mais uma vez, a paz do Senhor, você, a sua casa, a nossa irmã, missionária Cirlei, o Guilherme, toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos estar ouvindo mais um louvor esta tarde com Jorge Júnior. Eu preciso de ti. Que esse louvor venha estar entrando na tua vida, no teu coração, ô glória, no teu lar, que venha estar cada dia mais o Espírito Santo dentro da tua alma, ô glória e aleluia. Vamos ouvir. Quebrama por água, eu preciso de ti, como em terra seca e árida, eu preciso, não se afaste de mim, vê se ouve o meu grito, Senhor. Sou dependente de ti, tu és tudo pra mim, sem ti eu não vivo. Completa mim como água é para o rio, reveste mim como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Seus ninhos, ampara-me como águia o filhotinho, mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Motivando os meus dias, eu preciso. Tu és parte de mim, a mais importante. Eu preciso. Nada sem ti tem valor, alegria e a dor. Sem ti, o princípio é o fim. como fazes com os lírios. Faz-me incendiar alegria como os pássaros. Dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos. Ampara-me como a águia ao filhotinho. Mostra o caminho pra que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia ao filhotinho. Mostra o caminho pra que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Muito bem, meus amados e meus queridos irmãos. Opa, que louvor lindo, maravilhoso, com Jorge Júnior, né? Eu preciso de ti. Esse louvor é de Chiri Cavalhar, né? Essa é uma regravação dele. E ficou muito linda, graças a Deus. Muito bem. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos. Nesse momento também eu quero mandar um alô, um abraço. Louvo a Deus pela vida de cada habitante da cidade de Fronteiras. Um abraço a você que fica localizado no bairro Acampamento. Um abraço, a paz, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nossos amigos. Que o Senhor venha estar abençoando grandemente em nome de Jesus. Um abraço também a você que fica localizado no bairro Panorama. Você do bairro Belém. Você do Ribeirão, oh glória, aleluia, um abraço a todos os moradores do Ribeirão. Um abraço também aos nossos queridos irmãos do centro, do Mutirão, Coab, bairro Salguim. Você aqui do bairro Bela Vista, você lá da Cachoeirinha e vocês aqui dos municípios mais próximos, dos interiores mais próximos que diga. Você do Poço, você aí do Salgado, oh glória, aleluia. Você aqui da Zintã, da Intans, você do mais um mais próximo da gente, aqui dos Mamão, ô glória, Serra do Gavião, um abraço a todos vocês que fica localizado no nome, tá meio estranho, né, aí na boca do inferninho, um abraço a todos os irmãos, que o Senhor está presente todos os dias aí nesse lugar, em nome de Jesus, ô glória. Meus amados, meus queridos irmãos, vamos estar ouvindo mais um louvor nesse momento, e eu quero falar mais uma vez que esse programa Jesus é Verdade e Vida é patrocinado pela Lamburg, Funilaria e Implementos, é isso? E a gente, sempre a gente gosta de falar que a gente estamos ali para servir os nossos queridos e amados irmãos, amigos, com nossa eficiência, nossa qualidade, não é isso? Para não deixar os nossos irmãos na mão. E nós só podemos fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nos visite, faça uma visita, leve seu carro, está batido, está arranhado, está com a tinta um pouco apagada, com verniz. Lá a gente recuperamos seu carro, seu automóvel, deixamos zerado. A sua moto, se estiver batida, estiver precisando aí de uma pintura, de uns reparos, nós estamos lá para lhe servir, viu? Ah, chega lá, faça o orçamento, sem compromisso, que estamos lá para lhe atender em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá esse dia nós estamos, acabamos esse dia de pintar uma carroceria, nosso querido irmão, amigo Bila, né, ali de Marcolândia. Estamos também com a cabine de uma carreta para estar recuperando, lá do nosso querido irmão Nicásio, lá do Pernambuco, de Salgueiro. E assim, nosso serviço muitos vêm de longe, eu tenho clientes, amigos, né, lá no Exu, em Salgueiro, nós temos em Trindade, Oricuri eu não tenho cliente, mas o Senhor já está providenciando mais um amigo para estar nessa caminhada juntamente conosco, ele nos ajudando e a gente ajudando a eles, né, faz uma transformação no seu, na sua ferramenta de trabalho, Tony, que é seu caminhão, a sua carreta, é a sua moto, o seu carro, que de qualquer forma é uma ferramenta de trabalho. Ah, meu carro é só passeio, mas ele te serve até na hora do trabalho, viu? Vamos estar ouvindo mais um louvor com Ivonildo, né? Albuquerque, Promessa de Deus. Vamos estar ouvindo e que o Senhor coloque também no teu coração, na tua alma, na tua vida, esse louvor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir o louvor. Ô glória. Maria, não havia suprimento. Deus começa a agir, e o exército que veio pra destruir, não foi pra trazer alimento. Deus com os leprosos que fazem barulho, o exército foge e tudo deixou. Providência de Deus cuidando dos seus. Samaria se alegrou. Vejo você preocupado com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. Filhos e uma dívida pra pagar. Ela vai ao profeta e disse: o credor está querendo os meus filhos levar. O profeta pergunta: que tens em casa? Um pouco de azeite, vaso emprestado, deves tomar. Enche os vasos de azeite e vende, e paga tua dívida, e viva do que sobrar. Vejo você preocupado com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. Tempo não pôde esconder. A ordem de Faraó que a criança nascido, menino, deveria morrer. E no cestinho sua mãe coloca o menino e deixa no rio Nilo. A filha de Faraó o menino achou. Chamou a mãe do menino pra tomar conta dele, e um salário ainda pagou. Vejo você preocupado com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. Muito bem, meus amados e meus queridos irmãos, oh glória e aleluia. Acabamos de ouvir o nosso irmão Ivonaldo, que diga, Albuquerque, providência de Deus, oh glória. Que louvor maravilhoso e lindo, que esse louvor fica guardado no teu coração, na tua alma, na tua vida, oh glória e aleluia. Meus amados, meus queridos irmãos, quero nesse momento estar mandando um abraço e a paz do nosso querido irmão aí, mais uma vez, do nosso irmão aí no São Gonçalo, nosso irmão Tranquedo. Um abraço, meu querido e amado irmão, que o Senhor venha estar cada dia mais te abençoando, te prosperando na palavra, na unção de Deus, viu? Que o Senhor venha estar crescendo grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso querido irmão Tranquilo. Um abraço, meu querido, em nome de Jesus. E nesse momento também quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Jeziel Filho, né? Faz parte da Assembleia de Deus, missão da Cidade de Fronteiras, e eu sou da Assembleia de Deus, o Jugo de Jesus, sou glória. Pouca diferença, mas o nosso caminho é o mesmo, é o céu. É estar juntamente com Cristo. Nossa caminhada é essa, irmão, viu? Algumas coisas nós temos, alguns pensamentos diferentes, algumas decisões diferentes, mas o nosso alvo, o nosso rumo é encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é isso que nos livra e nos guarda, o Salvador e guarda da nossa alma. Oh, glória e aleluia. Meus amados e meus queridos irmãos, vamos estar ouvindo mais um louvor. Este louvor é com Vitorino Silva Es, né? Vamos estar ouvindo. Mais uma vez eu te peço que você coloque, ouça, para ouvir esse louvor e coloque ele na tua alma, na tua vida. Se reúne com sua família e peça nesse momento, chegue mais para perto do rádio, chegue mais para perto um pouco e venha ouvir esse louvor. Vitorino Silva És, em nome de Jesus. Vamos ouvir. És a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és a alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia. Ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, do deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta ao filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia. O segredo total do universo, és o berço que embala o pequenino que nasce. És degrau para eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho. Não é barulho não, hein? barulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, oh, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Muito bem, meus amados, meus queridos, se vemos ouvindo, nosso querido irmão, pastor Vitorino Silva, com louvor És. Que louvor maravilhoso, lindo, né? Isso aí toca realmente na nossa alma. Ô, glória. Muito bem, meus amados, mais uma vez, nós falando do nosso patrocínio, que é a Lamburger Implementos, né? Que é Lamburger, é, funilaria e pintura na cidade de Fronteiras. E como a gente também trabalha com implementos, viu? Que, na realidade, a gente começou... por essa área, com implementos. E hoje nós estamos com funilaria e pintura, onde nós recuperamos seu carro, seu caminhão, a sua carroceria, a sua carreta, viu? Trabalhamos com todos os tipos de para-choque, de carro pequeno, carro grande, com tanques de moto, pintamos a sua moto, deixamos zero, no estado de zero, viu, meus amados? E aí eu aguardo a visita dos nossos queridos irmãos para a gente estar lá, fazer um orçamento sem compromisso, né? Para você marcar o dia e a gente poder receber o seu veículo e a gente deixar ele novo, uma transformação que seja transformação de verdade, né? Nem muitos amados, queridos irmãos, já me conhecem, já conhecem o nosso trabalho, já passou por nós e graças a Deus ficaram satisfeitos com o trabalho que a Lamburger, Funilaria e Pintura tem feito na cidade fronteira e nas cidades vizinhas. Como eu já falei para os irmãos, nós temos clientes na região do Salgueiro, na região de Fortaleza, nós temos cliente de Teresina, cliente de Timon, viu? Picos, Campo Grande, São Julião, de Alegrete, Alagoinha, Padre Marcos não temos não, né? E alguns lugares aqui, Potengi, já veio de Potengi, já veio cliente também nosso do Parambu. Um abraço ao seu Cícero do Parambu, que o Senhor venha estar abençoando a vida dele, né? Em nome de Jesus. Sei que a nossa programação, ele não está na programação, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo está ouvindo o que eu estou falando, está passando nesse momento para o coração dele. Ô, glória. Muito bem, vamos estar ouvindo mais um louvor essa tarde, né, meus queridos e amados irmãos. Ô, glória. Com Elian Oliveira, o Doutor Jesus. Vamos ouvir que fique guardado na tua vida, em nome de Jesus. Jesus, não existe problema que ele não resolva. No seu consultório não falta clientes pra ele atender. Cliente doente que o homem para e diz, não tem mais jeito. Com o Doutor Jesus, ele sai curado, alegre e perfeito. Se estás doente, sem teu remédio, a solução. Jesus tem o remédio certo e as ferramentas pra lhe operar do seu corpo. dizendo: eu não compreendo hoje o que vi. Deus opera e não deixa Jesus tem experiências em coisas difíceis. A Lázaro ele disse: sai para fora. E Lázaro saiu. Médico dos médicos, cheio de virtude e autoridade, com saliva e areia deu vista ao cego naquela cidade. O doutor Jesus nunca está cansado, está sempre operando. E agora o doutor Jesus já está lhe curando. É maravilhoso ver este doutor, a minha fé me diz. É maravilhoso quando ele opera, não deixa cicatriz. Sei que o teu problema, homem desta terra, não dá solução. Quantas vezes a medicina diz agora só o doutor Jesus. Já vi doutores dizendo: eu não compreendo hoje o que vi. Deus opera e não deixa cicatriz. Sei que o teu problema, homem desta terra, não dá solução. Quantas vezes a medicina diz agora só o doutor Jesus. Já vi doutores dizendo: eu não o que vi. Deus opera e não deixa cicatriz. Ô Glória, muito bem, meus amados. Vamos ouvir Elian Oliveira, o doutor Jesus. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, mais uma vez eu mando um abraço, um alô para todos os ouvintes do programa Jesus é Verdade e Vida. É isso. Que o Senhor venha estar grandemente abençoando a vida de cada um que está ouvindo o programa nesta tarde de domingo, dia 6 de novembro, né? O tempo passa muito rápido, né? Depressa, irmão. Hoje já é 6, né? Amanhã já é dia 7. E, como se diz, o fim do ano já está praticamente, né, Tony? Próximo. Falta poucos os dias para nós estar iniciando 2023. E vamos estar lá, em nome de Jesus, né? Oh, glória e aleluia. Meus amados, meus queridos irmãos, a palavra de Deus em Mateus, oh glória, aleluia. Mateus, capítulo 14 de Mateus, vou 14, o versículo 29 de 14 de Mateus, veja só. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, não é isso? Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar. Meus amados, não é hora da palavra, estou trazendo essa mensagem, essa reflexão para ficar no teu coração, na tua alma, na tua vida, que quando nós começamos a trilhar por caminhos que não é bom para os olhos de Deus, nós começamos a afundar, começamos a descer. Aqueles projetos que nós tínhamos em nosso coração, em nossa vida, até mesmo eles vão se afundando, vão se desligando, porque quando nós deixamos de entrar e de andar e de seguir os caminhos de Jesus, tudo que está sobre nós começa a afundar. Presta atenção, meus amados, meus queridos irmãos, que muitas das vezes você sofre, e sofre toda a tua família, sofre até mesmo teus vizinhos, por causa, depende da situação que você está passando sobre a sua vida, sobre a sua casa, até mesmo teu vizinho sofre. Quando você tem um vizinho que ele é verdadeiramente teu irmão, teu amigo, teu parceiro e teu companheiro. Quando você começa as coisas a andar diferente, umas coisas que não estão nos caminhos de Deus, aí o teu irmão ele percebe, o teu vizinho, e ele começa a se preocupar com você. E quando ele chega a esse momento de preocupação, até mesmo ele começa a sofrer. Então assim, meu amado e meu querido irmãos, não deixe a palavra, não deixe de andar nos caminhos de Cristo, não venha afundar, meu irmão, porque quando você vem, que você chega ao ponto de afundar, que você deixa de olhar para Cristo para olhar para o mundo, meu amado e meu querido irmão, as coisas na tua vida e na tua casa não sairá bem. Então sim, meu amado, meu querido irmão, sempre como você quer andar sobre as águas nos relatam, nos ensinam que é multidões, é pessoas, é povos. Então se você quer andar sobre as águas, andar sobre o meio da multidão de povos, então meu querido irmão, mesmo que você esteja, a multidão esteja te apertando, a multidão esteja te esperando para tu cair, mas não deixe de olhar para frente, porque Jesus Cristo está com os braços abertos, te esperando para te dar um abraço, para guardar a tua alma, a tua vida, e assim você está, como se diz o ditado, está garantindo a tua vida eterna. Então se não venha fazer como Pedro. Pedro tem coisas boas na vida de Pedro sobre essa passagem, mas o que eu quero te dizer é que não venha tirar os olhos de Cristo. Não tire, porque no dia que você sair da presença do Senhor, a tua vida vai se tornar no nada, e assim tu vai começar a afundar. E depois de tu afundar, se Cristo não estiver ao teu lado para segurar na tua mão, como Cristo diz, vem Pedro. E primeiramente Jesus Cristo não foi chegar com argumento e falar e alegar algo a Pedro. Não. Primeiramente ele pegou na mão. Pedro, homem de pequena fé, de pouca fé. Então assim, por quê? Não podemos duvidar de Cristo. Se Cristo está com os braços abertos nos esperando, porque realmente ele tem algo em nossa vida. Ele tem uma grande promessa para cada um de nós. Então assim, meu amado e meu querido irmão, não deixe de andar, não deixe de andar sempre na presença do Senhor. Vamos ouvindo mais um louvor essa tarde, né, Tony? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir Marco Silva, o Verbo. Oh, glória e aleluia. Quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, e aqui se fez carne, entre nós habitou. Esse Deus que criou sarça ardente, com Moisés conversou, seja mais reverente, pois aqui eu estou, sou Deus comovente, sou Pai do amor. Esse Deus que criou este imenso jardim, ele é o Redentor, é o princípio e o fim, ele é o Rei da glória, ele é tudo pra mim. Também este Deus sempre está, este lugar é santo, vamos nos comportar, ele é o Cristo bendito, seu amor é sem par. Esse Deus que criou este imenso jardim. pra mim. Ele é o Rei da Glória, ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da Glória, ele é tudo pra mim. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, mais uma vez, né? Que louvor maravilhoso com Marcos Silva, o Verbo, né? Que lindo, que louvor, que esse louvor venha ficar na tua vida, no teu coração, na tua alma, que venha cada vez mais preencher a tua família com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, mais uma vez, vamos para o livro 2 Reis, capítulo 5, oh glória e aleluia, né? Capítulo 5, versículo 3. E disse este à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a sua senhora, dizendo: assim falou-se a menina que é da terra de Israel. Meus amados e meus queridos irmãos, o que eu quero passar para vocês, falar sobre esta mensagem para os irmãos, sobre essa menina que o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Cristo, ele coloca pessoas em nossas vidas. Veja só, irmão, o que eu estou falando. Deus coloca pessoas ao nosso lado que muitas das vezes nós usamos com ignorância, usamos com o que? Com cuidados, com medos. E Deus tem colocado essas pessoas não para nos colocar pavor, não para nos colocar medo em nossa vida, mas sim para estar nos ajudando, nos guardando, nos colocando nos caminhos que devemos trilhar, que é os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa menina, meus amados e meus queridos irmãos, ela tinha sobre ela autoridade sobre ela. Ela não tinha tanta autoridade para outras coisas, porque ela já estava sendo presa, escrava sobre a família, a casa de Naamã. Então, assim, meus amados, meus queridos irmãos, mas ela teve uma atitude, porque ela falou com a sua senhora e falando sobre o profeta que existia em Samaria. Então Deus colocou na vida de Naamã que ele deveria fazer um algo diferente. O que é que ele deveria fazer? Ele com o seu exército e até Samaria e trazer aquela trazer com toda a sua com seus guardas, com seus soldados, com seus carros de boi, trazer aquela menina presa, prisioneira, para sua casa, para que essa menina venha dentro do seu lar trazer, praticamente ela quem trouxe a cura de Naamã. Por causa que ela, com a sua inteligência, com seu amor, ela sendo verdadeiramente uma filha de Deus, ela não foi guardar para ela, mas sim ela decidiu que se ela falasse, se a sua senhora ouvisse a ela, o seu senhor ficava curado da sua lepra. Então, assim, meus amados, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra é que tem pessoas que Deus coloca no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, seja onde que é que seja esse lugar. Deus coloca pessoas para estar nos ajudando, para cada vez mais a gente estar trilhando nos caminhos do Senhor. Então, pessoas, preste atenção a quem Deus coloca no teu lado. Às vezes tu pensa que pessoas que Deus tem colocado ao teu lado, tu acha que é pessoas de Deus, e verdadeiramente não são de Deus. É pessoas que até mesmo o inimigo maligno está usando para te derrotar, para te enfraquecer, para tu sair da caminhada da fé. Então, meus amados, meus queridos irmãos, preste atenção. E tem pessoas que Deus tem colocado, pessoas de bom coração, que vai trazer para tua a salvação, vai te livrar da doença, porque ela vai colocar alguém, vai falar sobre alguém. E nos dias de hoje, Deus está colocando pessoas na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, sei onde é que tu esteja, pessoas para falar de Jesus para você. Só Jesus liberta, só Ele salva, só Ele cura, meu amado e meu querido irmão. Então, coloque isso no teu coração, na tua vida. Olha o que essa menina fez, que ela poderia ficar calada, se ele morra, ele faz, que ele aplodeça, mas não, ela teve uma decisão maravilhosa. Ela quis compartilhar, e compartilhou, aliás, o que ela tinha no seu coração, que era a bondade e o amor ao próximo. Então faça isso, Não faça, não tenha na sua vida o apontar de dedo, que é um dos maiores pecados que a Bíblia nos relata. Então, divida o amor que você tem em Jesus Cristo com os teus vizinhos, com teus irmãos, com tua parentela, com todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. A todas, meus amados. Não é a um, nem a um, nem B, nem C, não. É a todas as criaturas, não importa qual seja o sexo, não importa qual seja a cor, não importa qual seja a sua área financeira, se é pobre, se é rico, se é mais ou menos. Não. Jesus Cristo nos ensina que ide. Olha, meus amados, não é todos que têm o ide. E sim, tem o ide, mas para outros lugares. Mas o ide de Cristo não anda plantado no coração de qualquer um. Preste atenção, tem pessoas de boas palavras, tem pessoas de boas visões que você acha, mas é coisas que o inimigo tem colocado para chegar, para querer nos derrotar, nos destruir, para juntar com turmas, com moiazinha em esquinas, em outros lugares, para estar falando mal de mim e até mesmo de você. Então preste atenção no que tu está colocando dentro da tua casa, da tua igreja, do teu trabalho. Preste atenção no que tu está colocando ao teu lado. Porque tem pessoas que verdadeiramente tu acha dentro do teu coração que ela é uma pessoa de Deus, mas ela é uma pessoa do maligno, para tirar todos os teus planos, teus sonhos. E teus planos, meus amados, não conte, fique para si. Assim Jesus Cristo nos relata, né, que nós devemos ficar calados, todos os nossos sonhos, nossos planos. Deixa ele acontecer, porque o agir não é meu nem é seu, é de Deus. Ô glória. Vamos ouvir mais louvor, Tony? Em nome de Jesus. O que está engatilhado aí, como diz o nosso querido irmão Fabiano? Vamos botar um louvor aí em nome de Jesus e vamos. É Rose Nascimento, de Fé em Fé, lembrei agora. Ô glória. É isso? Pois, meus amados, mais uma vez eu peço que vocês coloquem esse louvor no teu coração, na tua alma, na tua vida. Viu? Um abraço a todos. Estamos aqui até as 3 da tarde, em nome de Jesus. Vamos ouvir. Posso confiar. Ô, Glória, muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, nossa irmã Rose Nascimento, né? De fé em fé, que louvor maravilhoso, de lindo, né? Muito bem, mais uma vez falando da Lamborghi, Funilaria e Pintura, na cidade de Fronteiras, que atende Fronteiras e todo o Brasil, né? Nosso próximo passo, meus amados, meus queridos irmãos, que estão ouvindo a programação nesse momento, o programa Jesus é Verdade e Vida, com o seu amigo e pastor Kleber, o quê? Tony Muelão, né? Muito bem, um abraço ao meu querido velho, meu velhinho Francisco Ricardo Gomes, conhecido como Tony Hug Muelão. É isso mesmo, um abraço a ele, a minha mãe, meus irmãos, toda a minha família, toda a minha parentela, no geral, na cidade de Fronteiras e aonde estiver ouvindo essa programação. Um abraço a todos e a paz, em nome de Jesus. Sim, nós estamos localizados na Avenida Landry Salles, no bairro Belém, por trás ali da clínica do nosso amigo Dr. Agnello. Sempre ele passa por ali, fala com a gente, no sábado, aos domingos, às quinta-feira que diga, sempre ele está ali. Mas o dia mais certo é o sábado que ele está por ali. E sempre ele sai tarde, nunca sai para o almoço cedo, sempre é de uma para duas horas. E nós estamos ali naquele horário e ele sempre passa, fala com a gente. Um abraço a ele e a toda a sua família. Muito bem, meus amados, estamos localizados lá. Se você quiser comparecer lá, chegar até a gente para fazer seu orçamento, sem compromisso, estamos lá para lhe atender, entendeu? Lhe dar o melhor que nós temos para você ficar grato com aquilo que nós podemos fazer pelo seu transporte, pelo seu automóvel, seja o carro, moto, entendeu? Seja seu caminhão, sua carreta, estamos ali, viu? Só nos procurar, você pega aí o caminho ali de frente do nosso amigo Maurinho, né? Vizinha a churrascaria Dois Irmãos. Você entra, vem sair de frente do galpão, como conhecido, nosso amigo Benjamin. E por outro caminho, na Alan de Salles, você vem pela casa do nosso amigo Hermilton, e você subindo direto, vai ali pegando o posto de Atobá, você sobe direto ali, sentido o bairro Belém, e você vai sair de frente, bem de frente, que é já o final da rua, lá a Lamborghi, Implementos e Funilaria. Estamos lá, para lhe atender, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu mais uma vez um abraço a cada irmão que está ouvindo essa programação nesse momento, cada bairro de Fronteiras, que a gente já falamos, né? Que o Senhor grandemente venha estar tocando nos seus corações. Vamos ouvir mais um louvor, Oséias de Paula. A melhor coisa, a melhor coisa. De tanta coisa. Vamos ouvir, em nome de Jesus. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa que escolhi. Quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Sinceramente foi já vi. Muito bem, meus amados, ouvindo o nosso querido irmão José de Paula, né, a melhor coisa que eu já fiz. Meus amados e meus queridos irmãos, a cada um dos amados irmãos que congregam, qual seja o seu credo religioso, seja a sua igreja, seu templo, sua congregação, a melhor coisa que nós fizemos foi o quê? Oh, glória, aceitar Jesus. E Jesus nos aceitar, porque é realidade. É Jesus que aceita a vida de cada um de nós, né? Isso foi o melhor caminho, a melhor decisão que nós tomamos em nossas vidas, não é isso? Os irmãos conhecem de cada um de nós, de onde nós saímos, né? E dessa forma, de onde nós saímos, de onde nós vivíamos, a melhor coisa que nós fizemos foi estar no lado de Cristo, da palavra de Deus. Então assim, meu querido, meu amado irmão, coloca isso no teu coração, coloca no coração do teu vizinho, do teu irmão, do teu amigo, que a melhor coisa que você tem de fazer na tua vida é aceitar Jesus como teu único e suficiente salvador da tua alma, da tua vida. Então assim, coloque na tua vida. Essa é a melhor coisa. A melhor coisa, não existe outra, viu? A melhor coisa é você sempre estar firme, firme na rocha, firme na palavra de Deus. Vamos estar ouvindo mais um louvor essa tarde, meus amados e meus queridos irmãos. Vamos estar ouvindo Marco Silva, Construtor, em nome do Senhor e Salvador. E coloque esse louvor no teu coração, na tua alma, essa tarde, em nome de Jesus. Vamos ouvir. Do meu Redentor, Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu, sendo de barro, Tu és construtor. Servir. Reconheço que sou pequeno, mas Tu és grande, Senhor. Revela-me Tua vontade e pronto a servir-te estou. Tu és o servir. Os talentos que me entregaste, sei que não enterrar. Eu bem sei que Tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és eu sendo de barro, tu és construtor. Servir, oh, faz meu vaso para te servir. Tu és um oleiro, oh, meu bom senhor. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, Marco Silva, é isso? O construtor. Que louvor bonito, maravilhoso, né? Louvor verdadeiramente, e isso é os verdadeiros louvores que devemos ouvir, né? Da parte de Deus, tem muitos louvores que é praticamente como eles titularam como louvores, né? Mas a diferença para as músicas do mundo é pouca, entendeu? Mas eu não estou dizendo que é proibido você ouvir esses louvores e essas músicas. Falando assim, verdadeiramente, esses louvores que tem letra. Eu, ou mesmo, meus amados, meus irmãos, eu gosto muito dos louvores da harpa, né? Cantados por muitos cantores que hoje se foram titulados como cantores gospel, né? E tem muitos louvores da harpa que eles, nas suas traduções, nas suas melodias, ficou muito bonito, né? E um abraço, não posso esquecer do meu querido e amado irmão Edmilson, né, da panificadora, Edmilson da padaria. Um abraço, meu querido, a você, ao nosso querido irmão Wesley, Wellington, a Kese, toda a sua casa, a sua família. Um abraço para toda a sua família aí no Garapa. Um abraço e a paz do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso querido irmão Edmilson da padaria. Vamos estar ouvindo, Lauriette, palavras em nome de Jesus. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Servir, Jesus, eu tenho aqui. coisa te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, estamos ouvindo mais um louvor maravilhoso, lindo, com Lauriette, palavras, não é isso? Que louvor maravilhoso. Meus amados, meus queridos irmãos, nesse momento vamos estar ouvindo a palavra. Chegue mais perto do rádio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ouvir a palavra que Deus tem colocado no meu coração, para ficar na sua mente, na sua vida, no seu coração, esta tarde de domingo, 6 de novembro. E meus amados e meus queridos irmãos, preste bem atenção, viu? Coloque no teu lar o que for de bom para você, viu? O que é ruim, nós não colocamos em nossa vida, né? E eu tenho certeza que é de ruim, nós não vamos estar falando essa tarde. Algumas coisas a gente fala, por caso, para os irmãos ficar mais atentos, né? Então, vamos estar fazendo o que Deus permite a nós fazer. Vamos estar falando o que Deus quer que a gente fale, meu amado e meu querido irmão. Eu sou pastor Kleber, sou da Assembleia de Deus, Ministério Jugo de Jesus, Cidade de Fronteiras. E meus amados e meus queridos irmãos, a gente devemos, como eu sempre falo, trilhar para os caminhos maravilhosos, o caminho que é de Cristo. Se eu for trilhar nos caminhos que o mundo, eu sempre falo na igreja que o mundo é um prato com coisas deliciosas para o nosso corpo, não para a nossa alma. Para a nossa vida, para o corpo, é um alimento que alimenta bem. Mas só que, meus amados e meus queridos irmãos, quando eu tomei a decisão, Cristo, Ele ser o meu Salvador da minha alma, da minha vida, as coisas terrenas, nós trilhamos, vivemos, caminhamos, porque é uma permissão de Deus que nós estejamos aqui, ainda sobre essa terra. Mas que nós temos o nosso coração virado para Deus, não para o mundo. Entendeu? Então, meu amado e meus queridos irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele colocou, tem colocado esses dias no meu coração para a gente estar aqui nessa emissora, nessa rádio, Fronteiras FM, onde eu estive aqui conversando com meu querido e amado irmão, Dona Oliveira, que todos são os meus irmãos. Muitas vezes, pessoas, quando a gente começa a falar, que eu falo que todos irmãos da Igreja Católica são meus irmãos em Cristo Jesus. Às vezes eu falo e as pessoas... Eu já vi irmãos de outras igrejas me criticaram porque eu falo, meus irmãos maçons. Ele tem a decisão dele, mas que todos nós somos irmãos. É a mesma coisa quando nós temos nossos irmãos de sangue. No nosso corpo já tem alguns sinais que diz, os dedos são irmãos, mas não são que todos iguais. Então, cada um com a sua decisão, cada um com o seu pensamento. Eu trago uma palavra aqui e o irmão aí do outro lado pode discernir de outra forma, dizer que eu estou errado. Já outro pode falar que o pastor Kleber está certo com a palavra, com a mensagem que ele está colocando essa tarde. Então assim, meu amado e meu querido irmão, cada um com seu discernimento, com sua própria capacidade, Cristo tem colocado em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, meus amados, vamos estar nessa tarde trazendo a mensagem para os irmãos. Nós temos 20 minutos da palavra. Quando eu prometo aos irmãos que no próximo domingo a gente vai estar, eu acho que mais ou menos 40 minutos a uma hora de palavra, porque hoje a gente estava colocando os louvores aqui, mas o Tony, uns louvores maravilhosos, que eu tenho certeza que ele tem preenchido o teu coração, a tua alma, a tua vida, essa tarde. Meus amados, Provérbios, oh glória, aleluia. Capítulo 25 de Provérbios, oh glória. 25, 10. Muitos irmãos conhecem esse capítulo e esse versículo, né? De Provérbios, capítulo 25, versículo 10. Se diz assim, meus amados: se mostrares frouxo no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Meu amado e meu querido irmão que está do outro lado ouvindo a programação dessa rádio, programa Jesus é Verdade e Vida, escute o que eu tenho a falar para o teu coração, para a tua vida. Não te mostre frouxo, não te mostre fracassado. Quando tu te mostra que tu é frouxo, quando tu te mostra que é fracassado, te mostra que tu não tem ânimo nada na tua vida, cada vez mais tu está abrindo porta da tua alma para o inimigo entrar na tua vida. Então você tem de mostrar que você é um homem corajoso. Você tem de mostrar que você verdadeiramente crê em Deus. Você tem de mostrar, meu amado e meu querido irmão, que Cristo anda do teu lado. Mostre que verdadeiramente você é um cristão. Mostre verdadeiramente que a tua decisão não é tua, é de Deus. Que quando tu mostra que a tua decisão é de Deus, é de Cristo, até mesmo a tua casa irá bem. Até mesmo os teus vizinhos prosperará. Agora, quando tu mostra ser frouxo, nada, aqueles que estão ao teu derredor, todos caem no fracasso. E muitas das vezes você se pergunta, por que a minha vida está dessa maneira? A mesma vez o teu vizinho se pergunta, rapaz, minha vida ia tão bem, mas eu comecei a frequentar a casa de fulano e minha vida não está indo bem. Então, meu amado, não te mostre frouxo. Te mostre, coloca no teu coração, na tua alma, na tua vida, que eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho Cristo. A minha decisão é Cristo que coloca no meu coração. Faça isso todos os dias da tua vida. Olha as passagens bíblicas, meus amados, queridos irmãos que têm. O filho pródigo. Vamos começar por ele. O filho pródigo. Olha a decisão que ele tomou. Olha. Agora eu não vou falar que essa decisão dele, meu amado e meu querido irmão, foi uma decisão de qualidade, de bravura. Não. Veja só o que eu vou colocar. Vocês vão entender que eu vou falar sobre o filho pródigo. Ele chegou e falou para seu pai que ele queria a parte que pertencia da sua herança. E seu pai dividiu entre os dois. Foi dividido entre eles. Ele, com seu pensamento, seu coração, a palavra diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio, não é verdade? Então ele com o coração cheio, pensamentos cheios, mundanos, ele pensou logo pegar tudo que ele tinha recebido do seu pai e sair ao mundo afora, aonde muitos irmãos dentro da igreja têm quebrado, como diz as palavras do dia a dia de hoje, têm quebrado a sua cara. Por quê? Porque toma as decisões que essa decisão não foi tomada, não foi colocada no seu coração por Cristo. Decisões, como eu falava para os irmãos da igreja, decisões por impulso da carne. Impulso. Impulsionado pela carne, você finda fazendo coisas que não vêm de Deus. Ela vem do seu próprio domínio, da sua carne, porque a carne ela te domina. Ela te domina. Então, para você não ser dominado, para você não ser frouxo, pelo que a carne tem a te oferecer, o mundo, permaneça em Cristo. Então ele foi, ele pegou a sua herança e ele foi ao mundo afora. Mas aí sim, meus amados e meus queridos irmãos, ele já mostrou uma pessoa de mais atitude. Ele se mostrou não ser frouxo, porque frouxo foi ele, que ele deixou tudo que ele tinha, a sua vida, a sua família. Ele não foi valente, ele foi frouxo. Ele deixou de ser um homem valente, deixou de ser um homem temente a Deus, para ser temente ao mundo. Isso não deveremos fazer em nossas vidas. Mas ele, lá vem ele. Ele tomou a decisão no seu coração, porque ele pensou que ele, até mesmo servo do seu pai, comia bem, e ele não estava passando bem. Tudo aquilo que ele tinha foi água abaixo. Então, se acontece muitas das vezes no teu lar, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, coisas vão de águas abaixo por causa de decisões que tu tomou, que tu não pediu a presença de Deus naquilo que tu estava colocando. Então, tudo aquilo que tu for, meu amado, meu querido irmão, peça a Deus. Não sai falando em ruas: eu vou fazer isso, aconteceu isso, eu ganhei isso, eu fiz isso. Não, coloca nas mãos de Deus. Fala com Cristo que tudo aquilo que tu te pede de bem acontecerá. Acontecerá na tua casa, no teu lar, na tua vida. Então, esse moço, ele foi valente, porque ele veio, voltou, retornou à sua casa, passando por aquilo de sofrimento, passando por todo o sofrimento. E ele retornou, e assim, nesse dia, ele, em toda a angústia que ele passou pelo mundo, toda a sua caminhada, as fraquezas, as quedas, não teve nenhum a levantar, só cair. Mas ele se levantou nesse dia, deixou de ser frouxo, porque ele estava na angústia. Quando ele deixou de ser frouxo, foi o que aconteceu na vida dele: ele retornou para sua casa e assim se tornou um homem valente. Faça isso. Algumas decisões, você saiu da igreja, você saiu da presença de Deus, toma a tua decisão nesse momento. Toma a tua decisão. Entrega mais uma vez. Aliás, entrega essa vez, que você não tinha entregado a tua vida a Cristo. Porque por qualquer coisa, pequenas fraquezas, tu cai logo, se desvia, vai para onde tu começou, da onde tu iniciou a tua vida, na tua caminhada, do mundo, não da igreja. Ah, mas eu fui crente tal ano, não sei quantos anos. Você não foi, irmão, porque você desistiu. Crente é aquele que permanece na fé, firme na rocha. Então volte para a tua casa. Seja um homem valente, não seja frouxo, seja um homem valente. Olha a decisão de Bartimeu. Oh, glória, aleluia. Olha a decisão de Bartimeu, meu amado e meu querido irmão. Bartimeu, ele vivia, pra pessoa que não enxerga, ele vive isolado, de qualquer forma. Olha a inteligência de Bartimeu. Bartimeu sempre estava em lugar estratégico, que ele estava sempre em calçadas, igrejas, estava em árvores, onde muitas pessoas pregavam Cristo, seus discípulos, e ele sempre ouvia alguém falando de Jesus Cristo, falando do Messias. E ele teve uma maravilhosa decisão. Ele não foi frouxo, foi valente. Filho de Davi, ele começou de longe a gritar: tenha misericórdia de mim. Grite, não tenha vergonha de chamar por Cristo. Grite cada vez mais o que você puder gritar na sua vida. Fale alto: Jesus, me liberta, me livra, me salva, meu Senhor. E Jesus Cristo, ele vai ouvir a tua voz. Ele vai parar onde ele estiver, vai parar e vai te ouvir, e vai perguntar o que tu queres. E tu fala de todo o teu coração, de toda a tua alma. Seja verdadeiro, não seja frouxo. Porque quando Jesus Cristo vê que você não é frouxo, que você é uma pessoa verdadeira, e verdadeiramente quer ser um discípulo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, esse é o verdadeiro discípulo. Aqueles que vivem dentro de igrejas, não seja qual for a placa, dentro de igreja, apontado, no apontado de dedo, verdadeiramente ele será consumido pelo fogo do inferno. Isso é uma certeza que eu te digo, com toda a certeza do meu coração. Meu Deus tem falado. Meu filho, tenta firme na rocha. Tenta firme. Pessoas tentaram te destruir, pessoas tentaram te derribar. Caídos são eles. Caídos são eles. Porque não tiveram êxito, não tiveram sucesso nas suas vidas. Até agora eu não vi pela minha visão. O irmão que esteja do outro lado do rádio, ouvindo nesse momento, sabe o que eu estou falando. Muitas pessoas pensavam que tinham me destruído. Tentaram de todas as formas falando isso e aquilo sobre as ruas, sobre outras igrejas, outras congregações. E cada vez mais eu ficava, cada vez mais eu ficando forte, cada vez mais me levantando e nunca caindo na fraqueza, nunca caindo sendo frouxo, cada vez mais valente na presença de Deus. Então assim, faça dessa forma. Olha outro homem de Deus. Você vê que Deus, ele andava de lado um homem que ele estava endemoniado, Pedro. Mas Pedro foi um homem que conheceu verdadeiramente, que ele conheceu Cristo sobre as águas. Senhor, se é tu mesmo, sempre tem a dúvida em nosso coração. Sempre existe a dúvida, meu amado. Sempre. Ele falou na dúvida, mas ele tinha um pouquinho de certeza, ele tinha no seu coração, que ali era Cristo que vinha sobre as águas. Senhor, se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, meu Pai. E ele teve a coragem, ele não foi frouxo quando os outros estavam gritando, é um fantasma. E ele não se decidiu se levantar. E Cristo vem, Pedro, e Pedro começou a andar. Mas ele tirou a sua visão. Não tira a sua visão da palavra, meu querido, nesse momento. Permaneça ouvindo a palavra de Deus. Porque quando tu deixa de ouvir a palavra, tu começa a afundar. Afundar. Irmão, saia da carne, saia do mundo e vive na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Faça aqueles homens que teve decisões certas. Só que Pedro, ele olhou, irmão, ele deixou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. Entendeu? Mas Jesus viu a sua fé por um lado, disse que ele tinha pequeno, porque ele tinha algo de fé. Quando os outros estavam gritando com medo, Jesus titulou homem de pequeno. Mas mesmo que era pequeno, ele tinha algo. Mesmo que seja pequeno, ele tinha um pouco de fé. E Jesus colocou isso. Entendeu? Titulou sobre isso, que ele, homem de pequena, mas ele tinha algo, ele tinha a sua fé. Enquanto os outros estavam gritando com medo de um fantasma. Muitas vezes aparece fantasma na tua igreja, irmão. Oh, glória. Agora lembrei do meu querido e amado irmão Deusvaldo, um abraço, a paz, meu querido. Tem muitos fantasmas na tua vida, na tua casa, na tua igreja, que tu não percebe dos fantasmas que tu tem colocado na tua vida, viu, dona Oliveira? Tem muitos fantasmas e devemos se livrar. Quando você deparar com esses fantasmas, meus amados e queridos irmãos, não seja frouxo. Seja um homem valente na presença de Deus. Seja um homem sincero. Seja um homem de Deus. Olha, irmão, agora eu vou falar uma. A mulher do fluxo de sangue. Olha que decisão maravilhosa essa mulher teve na sua vida. Ela já tinha passado por tantos médicos, por tudo, como se diz, rezadores, curandeiros, ela tinha passado tudo isso na sua vida. É porque a palavra não quer usar sobre esse nome, mas os doutores da época. Tinha passado por tudo, gastado tudo que tinha, o que não tinha. O que a palavra quer dizer, o que não tinha, porque ela tinha usado até o que é dos outros. E não queira passar pela tua vida para usar o que é dos outros. Queira o que é teu. O teu é teu. O que é meu é meu. Então tu tem essa decisão na tua vida. Não queira nada de ninguém. Corra atrás dos teus objetivos. Porque quando tu tem a força de coragem, tu conseguirá. Agora permaneça calado. Não fala tuas bênçãos para teu vizinho. Agora aí já vou colocar, não fale. Nem para ninguém. Fique no teu secreto. Entre no teu quarto. Bate a tua porta. Esse quarto quer dizer o quarto do teu coração. Bate a porta dele. E guarda os teus projetos, os teus planos. Guarda ele. Porque será realizado. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos ensinado que deveremos o quê? Permanecer calados. Para o inimigo não intervir, para o inimigo não entrar, porque tem muitas bênçãos que os irmãos, eu já falei errado, porque não é bênção, isso me chama maldição. Tem coisas que você pensa que é bênção na tua vida, é maldição, é parte financeira, é pessoas no teu lado. Eita, chegou fulano, a minha igreja agora vai prosperar, ela agora caminha. Irmão, quieta com isso, não vá pensar no lado só de multidões. Não vai, porque Apocalipse nos ensina que é multidões, águas, são multidões, são povos. E Pedro, por causa das multidões, ele caiu, ele começou a afundar. Então, meu querido e meu amado irmão, não te preocupa com a igreja lotada, não te preocupa com a igreja cheia, com o teu templo, que igreja somos nós. Não te preocupa com essa parte, não te preocupa. Olha o que é essa mulher de fluxo de sangue. Uma mulher que tinha, como eu já falei, tudo que tinha, tinha ido embora. Mas ela, ouvindo sempre de Jesus Cristo, por onde ela passava, com a sua dificuldade, muitas vezes não dormia, chorando, pensando que já era o fim. E eu vou falar para você, mamada, que está do outro lado do rádio, não é o fim. Agora que é o começo da tua vida. Tu tem de passar por desertos. Tu tem de passar por desertos. Tu tem de andar na tribulação. Que aí, o meu Deus, o meu Cristo, verdadeiramente Ele quer isso na tua vida, para saber se tu quer Ele mesmo. Se a tua decisão é essa, é a tua vida eterna. Quando vê a tribulação, tu vai murmurar, vai dar um de frouxo. Tu está perdendo a tua salvação, meu amado e meu querido irmão. Tu está perdendo a tua salvação. E ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Oh, glória e aleluia, meu amado. Se tão somente você tocar nas vestes de Cristo, pensa aí no teu pensamento, agora na tua alma: Senhor, vou tocar, meu Pai. Segura nesse momento nas vestes de Cristo. Tu sarará. Vou falar como você fala: tu e tua casa, até mesmo os teus vizinhos, vão compartilhar, vão estar no meio da tua vitória. Oh, glória e aleluia. Se tão somente, irmão, nós tocarmos nas olas de Cristo, sararemos todas as nossas feridas. É tão bom, irmão, as feridas. Não vou falar o que a Bíblia nos ensina, ferida da alma. É, quando a gente tem um corte, que ela se torna uma ferida, e quando ela cicatriza, que ela para de sem graça, sei lá o que for, a gente fica tão contente. Tem nossos amados e queridos irmãos que tem uma doença chamada diabetes. Para mim, essa diabetes aí é a mulher de Satanás. É a esposa de Satanás, essa tal diabetes tem matado muita gente. E ele tem, às vezes, ele tem uma enfermidade, um corte, não cicatriza, não sara. Então, sim, o que eu quero dizer para você é que essas feridas, elas só saram quando você verdadeiramente coloca Deus na tua vida. Se divide. Você não pode se unir. É se dividir com o que é do mundo, se saia. Sai do que é do mundo e entre na presença de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, estou no tempo. A igreja é tua, meu amado. Toma a tua decisão. Igreja tem de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as qualidades. Já está sendo igrejas. É por isso que colocaram o nome dos templos igreja, por causa que a igreja somos nós, de muitos pensamentos, de formas diferentes. Não vá pensar na igreja. A igreja é você. Eu estou em tal congregação, tal templo. Eu ando, mas verdadeiramente você está lá para olhar a vida do irmão. Você está lá verdadeiramente saber se o irmão louva, canta bem, saber se o teu irmãozinho, se ele é pregador, se ele prega, se ele tem a mensagem, como dizem os irmãos aí, que muitos pastores não têm o Espírito Santo. O que é ter o Espírito de Deus na tua vida, meu amado? É tu apontar no dedo, dizer que eu não sei pregar, dizer que eu não sei louvar, dizer que eu não sei trabalhar na minha área do meu trabalho, dizer que eu sou sozinho? Isso é o teu Espírito Santo na tua vida? Não é. Aí tu já está tendo uma colocação na tua vida. O apontar de dedo. Ei, é perigoso. É perigoso. Não viva na tua vida de apontar de dedo. Da vez que tu diz que eu não tenho Espírito Santo, da vez que tu diz que eu não sei louvar, que eu não sei pregar, que eu não sei fazer isso ou aquilo, tu já está na apontar de dedo. Tu chega numa congregação, teu irmãozinho está cantando, irmão, está cantando os louvores da harpa. Está cantando. Se eu amo a mensagem da cruz, até... Ah, o irmão canta maravilhosamente, divinamente bem. Aí vem o irmãozinho cantando todo, desentuado, todo por fora. Eu conheço som, porque, irmão, eu fiz curso. Sou tecladista, toco um bocado de instrumento, entendeu? Sou filho de sofoneiro, todo mundo da cidade de Frondeira conhece o nosso amigo Francisco Ricardo Gomes, que é Chico Moelão, entendeu? Eu já vi um desde a minha infância que... uma vez eu falei na igreja... Que eu tenho esses instrumentos do mundo e não vou pro mundo. E tem pessoas que não têm as ferramentas e vivem no mundo. Eu tenho um som, tenho teclados. Eu poderia, como muitas coisas já aconteceram na minha vida, que eles tentam me derribar, mas não conseguem. Mas se eu fosse fraco, se Cristo não tivesse comigo, ou eu com Ele, eu já tinha partido para o mundo com ferramentas. Que eu era tecladista, eu era seresteiro. Primeira coisa que Deus fez, olha o que eu vou dizer, eu sei que vou ser criticado por alguns irmãos, Deus me levou logo para a igreja católica, comecei a cantar louvores, gravei CD, depois Deus me tirou da igreja católica, me colocou na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e daí foi, porque já era um agir de Deus, um plano de Deus. E hoje nós estamos aqui, Assembleia de Deus do Júlio de Jesus. Então, não seja frouxo, não seja frouxo, meu amado e meu querido irmão. Seja valente, seja forte. Isso na presença de Deus, no Espírito. Não é forte, valente na carne, não. Seja forte, valente no Espírito. Porque você for forte, valente na carne, você vai fazer coisas que não são bom para os olhos de Deus. Então, vou mais um recado para você, irmão que está do outro lado, que fica apontando de dedo, que fulano, aquele não tem, o Espírito Santo de Deus tem. Você tem. Você não tem, meu amado. Você não tem. Porque é o que, a forma que você está agindo, que toda a cidade está ouvindo, falando, você não tem. Então, preste atenção no que você está falando. Isso. Se você vê que o seu irmãozinho na igreja, seu pastor, sei lá quem foi ele, se não está do jeito que você quer, com muita qualidade, fecha a porta do teu quarto, da tua casa ou do teu coração, e vai orar a Deus. E pedir a Deus para o teu irmão ter crescimento. Viu? Guarda essa palavra no teu coração. Chegamos ao final do programa. Jesus é verdade e vida. Viu? Que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Nós estamos chegando nos minutos final. Vamos estar orando. Falta só 2 minutos para as 3 da tarde, onde vai começar mais outro programa essa tarde. Tem mais 2 programas, né, Tony? Então, assim, nós vamos estar orando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, aqui estou, meu Pai, na Tua presença, falando para muitas e muitas pessoas nesse momento, está ouvindo essa programação da FM, de Fronteiras FM. Estou ao lado, meu querido irmão Tony Oliveira, que o Senhor, sei que o Senhor tem colocado ele já, meu Pai, no Teu coração. Então, assim, meu Deus, abençoe a vida de cada ouvinte desse programa, meu Pai. Cada ouvinte dessa rádio, não sei qual seja a programação dela, meu Pai, qual seja o horário. Abençoe a cada um deles, meu Pai. Que o Senhor venha trazendo cada um, meu Pai, para a Tua presença, meu Pai. Hoje tem culto em todas as igrejas de fronteiras, meu Deus, meu Pai. Leva, meu Pai. Visita nesse momento a cada um deles, meu Senhor. Visita. Leva para qualquer seja delas, meu Pai. Para ouvir a Tua palavra, Teus louvores, as Tuas orações, Senhor. Nesse momento, meu Pai. Vem de uma forma, meu Pai, no puxar de orelha. Leve verdadeiramente esses irmãos que estão desistindo das suas caminhadas. Não deixe, meu Pai. Não deixe que eles venham desistir. Não deixe eles cair, meu Pai. Não deixe que eles venham ser frouxos no Espírito, mas que eles sejam fortes. Que venham ser frouxos na carne e fortes no Espírito. Meu Deus, meu Pai. Nos acompanhe, meu Pai, em todas as nossas caminhadas, Senhor e meu Deus. E que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha estar abençoando a nossa congregação, a Assembleia de Deus, o Júlio de Jesus, esse programa. Jesus é verdade e vida. E nesse momento eu entrego todos os amados, queridos pastores, nas Tuas mãos dessa cidade. Toda, meu Pai, essa população da cidade de fronteira, vá abençoando, guardando, livrando, salvando, meu Pai. Livra da boca de um bar, meu Pai, da boca de fumo, meu Pai, da boca de uma prostituição. Livra eles, em nome de Jesus. Coloca na Tua presença, leva qual seja a congregação, meu Deus. Leva. Nesse momento, vai tocando no coração, que quando for, meu Pai, mais tarde, eles estão tomando a decisão que já tomaram nesse momento, de tomar seus banhos, pegar sua Bíblia, aquele que não tem a Bíblia, mas vai para ouvir a palavra. Hoje as igrejas fronteiras vai ter muito visitante em nome de Jesus. Jesus tem falado no meu coração. E assim, meu Deus, muito obrigado por esse programa, por mais uma vez a gente estar aqui, meu Pai, que tem mais de 5 anos que eu fiz um programa aqui na rádio, na igreja, era da igreja, meu Senhor. A casa de Deus sou que sou, mas estou aqui, meu Pai, te agradecendo, que o Senhor venha estar abençoando a eu, a minha casa, a minha família em modo geral, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obrigado, meu Deus, amém e graças a Deus, em nome de Jesus, sua glória. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre, De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com um menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Boa tarde, ouvinte, continue ligado. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Atenção, atenção, atenção. A partir de agora, começa um programa Família, uma bênção divina. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, meu amigo e minha amiga dona de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui de volta, mais uma vez, felizes, porque deu uma chuva, né? Melhorou o calor, diminuiu aí a temperatura, estava muito forte, né? E até a gente deu uma economizadinha assim na energia, né? Colocando o ar-condicionado, o ventilador, numa temperatura mais baixa, né? Desejo a você muita paz, muita alegria, muita felicidade, juntamente com seu cônjuge, com seus filhos, com seus vizinhos, seu pai, sua mãe, tios, primos, toda a sua família, como também a minha. Mando um abraço aqui, um cheiro bem forte em todos os meus familiares, meus filhos, esposa, mãe, sobrinhos, primos, irmãos, irmãs que estão nesse Brasil todo, né? Tem gente espalhada por todo o Brasil. Tem deles até fora do Brasil, né? Mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você de uma forma tranquila. Essa semana recebi um e-mail de uma pessoa que disse que acha muito interessante a forma que eu transmito a palavra de Deus, sem muito arrocho, né? Foi a expressão que a pessoa usou. Tem pessoas que vão falar no rádio sobre Jesus, parece que arrocha o juízo, começa a gritar, bater na mesa. Não, a palavra de Deus deixa claro que tudo para Deus tem que ser com decência e ordem, com temperança, né? Bem temperadinho, sem muito exagero e também sem muita melosidade. Mas estamos começando o programa agradecendo a você e a todos que estão sintonizados nessa emissora e dizer que no próximo dia 19 desse mês estamos começando aí uma série evangelística muito boa, presencial, na cidade de Fronteiras, Piauí. Acontecerá na Avenida Manuel Valério, próximo ao posto de saúde. É uma oficina teológica, uma oficina de conhecimento teológico. São 25 lições cada noite, né? Começa às 7 horas da noite e vai até às 8h30. É uma hora e meia somente de programação. E durante a programação nós vamos apresentar um tema de cada noite, um assunto bíblico de cada noite. Convida aí teu vizinho, você que é de Fronteiras, convida teu parente. As pessoas estão dizendo, rapaz, o mundo está meio complicado, muita dor, muito sofrimento, muita maldade. De onde vem tudo isso? De onde começou tudo isso? Lá nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir por que tanta dor, por que tanto sofrimento. Porque a Bíblia é o maior manual para o presente, mostra o passado e também apresenta a nós o futuro. E é nela que nós vamos descobrir tudo isso, tá bom? E eu conto com sua presença. Na Avenida Manuel Valério, ali na Rua do Postinho de Saúde, fica na esquina onde funcionava a Igreja Presbiteriana, tá certo? Então, contamos com você, é uma programação muito boa, legal, voltado para a sua família, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sei ler, eu não sei escrever e tal. Não se preocupe, a palavra de Deus diz que bem-aventurados ou felizes são aqueles que leem e que ouvem. Se você ouve, tem um ouvido bom, dá certinho, né? Pois é, conto com você, né? Não tem desculpa, porque eu não tenho um sapato bom lá, não precisa disso. Porque eu não tenho uma roupa boa. Vinde como estás, é como Jesus disse. Vinde a mim como está, cansado, sobrecarregado, cheio de problemas, dificuldades, do jeito que você tiver, com roupa rasgada, roupa bonita, com perfume, sem perfume, lá ninguém vai ver isso. Lá nós estamos para aprender sobre o amor de Deus. Lá nós não estamos para excluir ninguém. Todos que vão para lá sabem que o objetivo é valorizar o nosso irmão, o nosso semelhante, tá bom? E uma outra coisa que você precisa saber é que não paga nada. Lá não tem negócio de dízimo, lá não tem negócio de oferta, lá você não paga para entrar, não paga para sair, muito ao contrário, né? Estamos aí lutando para ver se a gente consegue alguns brindes para a gente poder fazer sorteio. Mas uma coisa eu te garanto, se você ficar do primeiro dia até o último dia, não perder nenhum dia, você ganha uma Bíblia novinha, tá certo? Mas se eu e meu marido formos, ele ganha uma e você ganha outra, tá bom? Então, dia 29, viu? Não esquece, 29 agora do mês de novembro. Começa às 7 horas da noite. Vá se preparando, coloque aí no calendário. Não posso perder. É um dos melhores cursos teológicos que você já viu. Com uma técnica que você aprende não sabendo ler, se souber ler bem, se não souber também não. É uma técnica extraordinária de aprender a Bíblia, muito, muito da Bíblia, em apenas 25 lições. Pergunta o Garberson, ele sabe. Pergunta a Fernanda, esposa do Garberson. Pergunta o Edivan e a esposa do Edivan, a Credimar. Eles sabem. Procura o Assis de Mozim e a irmã Francisca, esposa dele. Passaram muitos anos em igrejas. Ele diz que em um mês aprendeu o que em 5 anos não tinha aprendido. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, venha. Dia 29 de novembro, às 19 horas, começa o nosso desafio, tá bom? O meu desafio é de fazer você aprender teologia, todos os conhecimentos básicos da Bíblia, em apenas 25 noites, de hora e meia cada noite. Eu topo o desafio, e você? Topa? Então vamos lá. Não paga para entrar, é gratuitamente, viu? Lá é de graça. Então, contamos com você. E vamos dar continuidade ao nosso programa, né? O programa Família, uma Bênção Divina, que tem tido uma grande audiência em todo o Brasil, através da rádio web jesusaltar.net e também através de várias rádios do Brasil que retransmitem esse programa por achar que é de grande serventia para a família. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos falar aqui sobre dois pontos interessantíssimos das Sagradas Escrituras. Um é sobre um dragão e suas armas. Esse dragão é o diabo, é a antiga serpente, aquela que enganou Eva lá no Jardim do Éden. E que ele tem armas poderosíssimas e que está destruindo a humanidade. E na segunda parte do programa, nós vamos apresentar para você as armas de um cordeiro. Você imaginou uma guerra de um dragão contra um cordeiro? Se fosse fisicamente, o dragão, se existisse, né, devorava o cordeiro. Mas esse cordeiro é aquele, ó, que João Batista apontou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro de Deus vai nos mostrar quais são as suas armas que combatem o dragão. E que nós devemos aprender dessas armas e combater esse dragão. Mas também devemos entender quais são as armas do inimigo desse dragão. Estamos numa guerra. E logo após essa música, nós começaremos a falar dessa guerra. É rapidinho. Volto já. Todo mundo é irmão. Deus criou a todos nós. Todo mundo é irmão. Ele é o nosso Pai. Se é branco ou vermelho, negro, bege ou amarelo, se é rosa ou moreno, todo mundo é irmão. Se é gordinho ou magrinho, alto, médio ou baixinho, se é idoso ou jovenzinho, todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Deus criou a todos nós. Todo mundo é irmão. Ele é o nosso Pai. Se é carioca ou baiano, cearense ou goiano, se é paulista ou acriano, todo mundo é irmão. ser falante ou calado, extrovertido ou acanhado, se é sério ou engraçado.